As sombras vão me oprimir. Eu busco um abrigo na caverna em teu amor, Senhor. Davi fugiu, mas encontrou teus braços prontos a acolher. Em meio à angústia, tua voz vem me fortalecer. Ó Senhor, meu refúgio fiel, em ti confio, não há mais temor. Nos vales escuros, tua luz brilha, teu amor em ti, em paz viveremos. Onde há luta, tua mão é forte. Em ti, Senhor, sempre encontraremos. O rei se levanta, a espada em punho, mas em ti não há temor. A fidelidade é meu escudo, como Davi eu vou clamar. Os sacerdotes caem, o mal avança, mas a verdade nunca se esconde. Teu plano é maior, tua graça eterna. Em meio à tempestade, em ti eu confio. Ó Senhor, meu refúgio fiel, em ti confio, não há mais temor. Nos vales escuros, teu amor é a minha salvação. Com os aflitos eu me unirei, juntos em ti, em paz viveremos. Onde há luta, tua mão é forte. Em ti, Senhor, sempre encontraremos. Não temas, Abiatar, aqui estás seguro, pois quem busca a morte em ti não terá. Teu servo é forte, em ti encontraremos. Na caverna juntos vamos adorar. À sombra de tuas asas eu me esconderei. O Senhor é meu guia, não temerei. Ó Senhor, meu refúgio fiel, em ti confio, não há mais temor. Nos vales escuros, tua luz brilha, teu amor é a minha salvação. Com os aflitos, Senhor, sempre encontraremos nosso refúgio eterno, nosso lar com os aflitos em adoração em ti. Senhor, vamos nos firmar.